Primavera. Primavera. A primavera é bonita. Tem muitas flores e nascem muitos animais. Eu adoro a primavera. Eu adoro a primavera. Centro Escolar de Santiago. Turma 1A.